Eu vim pra te falar, lady. Eu só vim pra optar que meu impulso é você. Quero viver, quero sentir seu gosto, enfim, só nós, meu bem. Que o tempo não volta, pois é só eu e você. Baby, tirei meu dia pra você, mas não se esqueça do tanto que eu preciso caminhar. Oh, baby, aquele dia eu comprei o vinho mais caro, mas você nem olhou pra mim. Aquilo que me deixou afim de te levar comigo, mó esparro, Anderson Peck no talo no carro. E o movimento foi ficando embaçado. Eu não sabia se era o vidro ou seus gritos, nossos nomes escritos. Eu tocando levemente a ponta dos seus mamilos, já quis tantas noites te ligar, mas meu ego ficava reclamando. Muitas bocas já beijei pra transar, mas contigo sempre beijava transando. Sei que não é miragem, do mirante eu vejo a margem. Mesmo que você não acredite ser, lutarei pra ser verdade, yeah. Eu sou de la Marte, um morre que tem uma umbridade fuerte. Se tu compreendes, hombre, la liberdade tienes preço, sabes? Quero que sinto, que sinto, desce o absinto, que essa noite é de quem brinda. Me olha no olho e me sinta, obra o assino, sinta-se digna pra voar. Eu sei que te posso fazer mais feliz, segura na mão do louco e bora pra beira do mar. De longe percebo a intenção que cê quis, a vida é breve, não desperdice o poder do agora. Eu vim pra te falar, lady. Eu só vim pra optar que meu impulso é você. Quero viver, quero sentir seu gosto, enfim, só nós, meu bem. Que o tempo não volta, pois eu sou eu e você. Falo o que for, só não falo o que eu vivo. Não diz que eu não posso, eu vou lá e consigo. Eu trago a força, sempre comigo. Eu perco o que for, mas eu tenho meus amigos. Se não fiz simplesmente pra proteger, ontem à noite eu nem lembro o que aconteceu. Te confesso que tive vários amores. O futuro é você que vai me dizer. Mini saia bronzeada é havaiana, apimentada acarajé, ela é baiana. Imagina a noite nossa em Ipanema, bolando plano pra fugir lá pra Bahamas. Amor, nas voltas que o mundo dá a gente sempre se encontra, e sempre rola um jeito de te ver. Me diz se não é, me diz qual vai ser. Quero te levar no meu lugar, agradá-la de prazer. Transando, escutando o caro vapor, no style vive agora fazendo amor. Encanto enquanto o mundo acaba, e quanto mais eu ando aumento os calos. A gente gosta de comer chocolate, um laca preto e branco, prazer. Ela me bate, bate na dela e foi com amor, e depois do amor, meu xerri, um petit gâteau. E ela ligando Netflix, The Best, Brigitte Bardot, valor no sexo. O nosso impulso prova até o impulso. Se o mundo não for justo, é nossa justiça. É pornô por nós, inclusive. Imagina nós dois a sós de Gucci. Da Red Race, vamos fugir. Baby, love you, love you, baby, Bonnie Clyde. Quero sentir você em mim. Quero sentir você em mim. Quero sentir você em mim. Quero sentir porque eu vim pra te falar, lady. Eu só vim pra optar que meu impulso é você. Quero viver, quero sentir seu gosto, enfim, só nós, meu bem. Que o tempo não volta, pois é só eu e você.